Projeto X Podcast. E sejam bem-vindos a mais um Projeto X Podcast. Aê! Aê! Com um tema legal e cativante, de muita responsabilidade também. Vamos falar então dos filmes de professores. Uhul! Aqui é o Seiji, e parabéns, Dri, pelo seu dia. Olha aí, que bom. Obrigada. Obrigada, muito obrigada. Bom, aqui é a Adri e eu tô de olho nessa zoeira de todo mundo. Se eu ouvir qualquer piadinha do tipo, você trabalha essa da aula? Nesse cast eu vou sair quicando geral, ok? Você sabe que o cabeça tá pagando a língua agora, né? Por causa disso. Então. Pois é. Você sabe, a minha praga tem poder, então tomem cuidado. Meu Deus. Beijo, cabeça. Aqui é o Jim e a Adri estragou a minha entrada. Ô, louco. Não rogue praga pra ela, Jim. Você já viu, né, o que aconteceu com o outro. Então. Era pra ter mais um pra gravar, mas aí rolou a praga. Ainda deu jeito, né? Coitadinho. Vamos apresentar esse tema, então. O que, que são filmes de professores? Os filmes que a gente vai falar aqui são filmes que são centrados na figura do professor e no impacto que ele causa sobre a vida dos alunos dele. A gente vai citar exemplos de várias formas, sabe? Desde de filmes que se passam em épocas antigas, até comunidades urbanas de risco, e vamos falar de filme americano, de filme espanhol, de filme inglês e o escambau. Mas a figura do professor tá presente em todos eles e ela é uma figura de transformação. É aquela pessoa que muda o caminho de outro personagem, que muda o caminho de quem tá em volta dele. E assim, uma coisa que eu sinto em relação a esses filmes, vários deles, é que eles têm uma lição muito forte. E uma lição que eu fui entender de verdade depois que eu me tornei professora. Que eu vi o impacto que esses filmes trazem, como aluno e de você como professor, e de como algumas lições desse filme você leva pra sua vida. Assim, temos, como vou falar de filmes de professores, tem bem aquela visão bem mais romântica de filme de Hollywood, que é assim, o professor é aquela pessoa que motiva, aquela pessoa de que ela dá inspiração a todo mundo. Você pega uma sala rebelde, então aquele professor vai ser o caminho. Mas também tem aqueles tipos de filmes que mostram a dura realidade, de como que é ser um professor, mostrando como a parte do conselho, a parte de como que é o dia a dia, mostrar como pega os alunos rebeldes, duros, e tem que resultar em expulsão também, né? Não tem jeito. Exato. Assim, é de uma responsabilidade grande, né? A parte de ser um professor. Por isso, eu acho que tem muitos tipos de filmes, pra quem estuda a parte de licenciatura, especialmente, a parte de pedagogia, de que tem uns filmes que são recomendadíssimos pra ser assistido. Inclusive, alguns filmes que a gente vai citar nesse podcast foram filmes que eu vi pras minhas aulas, que eu só fui conhecer eles, porque em algumas matérias que eu fiz pra minha licenciatura, a gente teve que assistir e debater esses filmes. E não são todos, mas eles acho que é um jeito legal de apresentar até pra nós que estamos estudando pra ser professores o que nos aguarda, ou formas até de a gente pensar na nossa profissão, que é importante que a gente ajuda a gente a aprender um pouquinho pra gente poder começar. Sim, vale lembrar assim que a única pessoa que é professora aqui nessa equipe é a Adri, né, nessa gravação. Então, ela que conhece os paranauê dessa parte de licenciatura e tal. Ah, é. Bons tempos. Mas o que eu queria falar, assim, então, dessa quantidade de filmes também que eu vi, essa lista, tinha um monte que eu não conhecia, que eu fui atrás de lugares específicos que falam assim, olha, esse aqui é recomendadíssimo pra quem tá estudando licenciatura e tal, né, parte de pedagogia. Você tá vendo a relação de professores, alunos, ver como que é o trabalho, ver como eles influenciam. E tem também aquela parte já conhecida, romântica, né, de que a gente fala assim, um professor muda a vida de um aluno. Que em vários tipos de obras podem ser retratados, não só em filmes. Temos, assim, livros, temos romances, temos desenhos, animes, mangás, e outros tipos, né? Doramas, novelas. Sim, alguns deles, inclusive, a gente já falou aqui, que a gente tem um cast de GTO, escutem, tá? Não vamos voltar a falar de coisas que a gente já falou, mas seja um começo é vocês lembrarem do GTO e de tudo que eu gostaria de ser como professor e que eu não posso ser porque senão eu vou ser presa, mas aqui. Já falei, Great Teacher Adriele, GTA, mas ela não aceita isso? Tá bom, né? Não, já pensou que legal se eu, tipo, resolvo dar um German suplex num aluno? A repercussão que isso não vai dar, cara, sai no jornal se isso acontecer. Olha só, 5 minutos de fama. E outra, o problema é que alguns deles são, tipo, 30 centímetros mais altos que eu não tenho físico pra fazer isso. Vem um aviso, jornal de Campinas lá. Professora maluca é presa dando um suplex num aluno, pobre coitado. Pior que alguns merecem, fazem por merecer. É a vida dura de eu ser uma professora, né? Não tem jeito. Mas enfim. Vamos lá. Tá, e galera, por que que os filmes de professores, o que que eles têm de cativante? Por que eles são cativantes? Assim, no meu caso, os filmes me cativam porque muitos deles mostram não o que eu quero encontrar em uma pessoa, mas o que eu quero ser pros meus alunos. Eu sempre pensei que essa é uma profissão que você realmente tem, que o impacto que você tem na vida de uma pessoa é muito forte. Aqueles professores dos filmes, que assim, com atitudes que aparentemente eram pequenas, mas elas causavam uma transformação tão profunda no lugar em que eles estavam, e eu não sei, isso vai soar muito infantil, muito besta da minha parte, até porque a gente sabe que as coisas não são tão simples assim, mas é uma coisa que eu sempre quis representar pra alguém. Principalmente agora, agora eu acho que eu tô no meio certo pra talvez ser o start pra alguma coisa, pra alguma pessoa. E essas figuras que a gente vê nos filmes, que a gente vê nos livros, que a gente vê nas histórias, elas representaram mudança. E essa ideia de você ter a chance de mudar a vida de alguém de uma forma irreversível, sabe? Você causar uma mudança enorme na vida de uma pessoa, dar pra ela um outro futuro. É uma perspectiva legal, sabe? É muito, claro, é muito difícil você fazer isso, mas você se abraça aquela coisa. E se eu conseguir? Poxa vida, o que ele quer passar aqui, eu posso fazer isso também. E às vezes você consegue essas lições, a sua maneira, dentro da sua realidade, às vezes você consegue passar uma lição dessas e você pensa, poxa, talvez daqui a 20 anos essa molecada lembre como aconteceu no filme. Eu sei, assim, pra você que tá escutando isso, vai soar a babaquice mais extrema do mundo. Mas eu acho que é uma coisa que a gente quer fazer, entendeu? E ver isso nos filmes, ver isso na ficção, por mais irreal que seja, dá uma sensação boa, pensa, poxa, pode acontecer, quem sabe? É mais ou menos isso. Eu queria falar uma coisa. Nós temos vários ouvintes que são professores, e os ouvintes que não são professores conhecem pessoas que também são professores, né? Tanto no ambiente familiar, amigos e outros lugares também. Existe algum motivo dessa pessoa ter escolhido ser professor? O que, que pode ter sido? Pode ter sido o dia a dia, pode ter sido conhecidos, ou pode ter essa fagulha, né? Que são os filmes de professores também. Sim. Eu não duvido que tem uma geração de pessoas que quis ser professor assistindo o filme Sociedade dos Poetas Mortos. Ah, tem uma grande influência. Esse filme, ele teve um grande legado para as pessoas, mostrando assim, como você não precisa ficar preso às normas, coisas restritas, né, que a parte de educação te põe. Você pode mostrar a beleza, né, de ser um professor e a beleza de mostrar o caminho correto para os seus alunos. Exatamente. Então, às vezes, tem uma certa responsabilidade, né, quando você tem esse tipo de filme, eles são cativantes. Cativantes a ponto de você mostrar uma mensagem bonita, uma mensagem de vida, ou mostrar, às vezes, uma dura realidade também, né, que é mostrada, debatida, e você acaba entendendo alguns pontos, assim, de que eu quero fazer uma diferença no mundo. Quero fazer uma diferença assim como esse personagem fez. Então, por que não tentar essa profissão? Geralmente, com certeza, quem gosta de ser professor, ele gosta da ideia de lecionar também. Você não vai ser um professor simplesmente por querer ganhar dinheiro. Até porque é o seguinte... Aliás, filho, se você quiser ser professor pra ganhar dinheiro, na boa, repensa a sua vida. Repensa com carinho. Então, porque a grande e maior motivação das pessoas de professores, falando a grosso modo, mas é pelo gostar de lecionar. Eu gosto de lecionar, eu quero ensinar as pessoas, quero ser um docente. E sim, vou ter essas dificuldades financeiras do dia a dia, cara. Ainda mais com um professor aqui no Brasil também, né? Mas, acima de tudo, o meu gosto vai estar ali, né? Presenciado, né? E é por isso que tem a ideia de ser cativante. Esses filmes de professores fisgaram, né? As pessoas, assim, a ponto de eles quererem serem professores ou mostrar um diferencial no dia a dia, né? De cada um deles. Nossa, o pessoal fala tão bem, tão bonito aqui. Vai, Ladinho, falei. Se sobrou alguma coisa pra falar... Fala alguma coisa, gente. Pra mim, filme de professor é cativante porque é uma coisa incrível. Tipo, quando eu vejo um filme de professor, eu sempre penso, ah, isso pode acontecer agora mesmo. É por isso que eu gosto tanto. Eu não tinha pensado por esse lado, mas é verdade. É bem incrível. Você pensa assim, são heróis reais, né? Você pensa, poxa, isso realmente pode acontecer. Pode ser que alguém, em algum lugar, esteja escutando isso agora. E toda a jornada da pessoa que escutou dali pra frente dá uma guinada de 180 graus, sabe? Vai pra outro lado. É aquela ideia, assim, de que quem são os seus primeiros heróis na sua vida? São seus pais, são alguns parentes e o... Alguns parentes há controvérsia. Alguns, né? Alguns, né? Se for aquele tio maneiro e você for uma criancinha, aí quem sabe, né? Agora, se for aquele tio chato, não, né? Aí você descobre que o tio é um tiozão que faz piada do pavê, né? É, aí não dá, aí fica deprimido. E aponta pra câmera quando vai tirar foto, sim, né? E por que não alguns heróis são os tais professores também, né? Sim. Desde que você tenha tido aquele professor bom ou aquela experiência com o professor tenha sido muito boa, aí que tá. Tipo assim, professor de matemática. Quem que tem experiência boa com professor de matemática? Eu. Você é um dos poucos, Odin. Tem gente que odeia a matemática, o professor. Eu odeio a matemática, mas eu gostava da bananão. Sim, a gente chamava ela de bananão. Que isso? A minha professora de matemática do cursinho foi a única professora de matemática que eu gostei. Ela era uma fofa. Nossa, ela era muito mãezona. Só que ela teve que sair no meio do ano porque ela entrou de licença maternidade e entrou um babacão no lugar dela. O meu professor de matemática, a gente chamava ele de Cássio, porque era um negão com uma orelha a menos. E a gente falava aquele perdedor maduro de pecs. Nossa, isso foi pesado, mas deixa pra lá. Deixa pra lá. Ai, ai, ai. Deixa pra lá. Meu Deus. Então, ou seja... Diga. Você, quais são os defeitos e o que tem de bom nos filmes de professores? Bom, se você for focar ainda mais em produções de Hollywood também, você vai ver aquelas coisas bonitas, né? De que o professor é aquele guru, é aquela pessoa iluminada, né? De que vai mostrar o caminho para uma turma problemática. Então, o filme ele pode ter suas lições de vida, suas lições de moral, ele pode ser motivacional, né? Só que tem outro lado também, né? Pra quem tá estudando a licenciatura, e sim, eu não estudei licenciatura, já tô falando assim do que eu acho, né? Então vai ver essa parte assim de coisa bonita, hollywoodiana, vai ver que isso não é a realidade que acontece no mundo. Infelizmente não é. Os professores estão ali pra ensinar, tem um sistema que tem que ser obedecido, eles não vão ter tempos pra total pra se dedicar ao aluno ou à sala, então tem que fazer desse jeito. Então isso às vezes pode ser um pequeno defeito, né? Tipo assim, você tá vendo um seriado, de exemplo, de investigação policial, de advocacia, né? E você vê assim, cara, eu quero ser um advogado que nem esse cara, olha só. Mas você vai ver a vida real, não tem nada a ver, né, com o que mostra, né? Às Exato. Vezes os filmes de professores estão tem esses defeitos, são pro público mediano, pro público normal, né, simples, né, que não tá nessa área. Ele tem uma mensagem bonita, legal, como a gente disse, pode inspirar as pessoas, mas quando as pessoas vão encarar a dura realidade, elas podem ter sofrer um baque, sofrer um choque. Eu acho que, assim, uma virtude, como o Seiji falou, é justamente isso, de mostrar, dar esse start, às vezes mostrar pras pessoas que tem o que fazer. Só que um defeito, que eu acho que é uma coisa que me incomoda um pouco, é... As pessoas acabam criando uma imagem, às vezes, idealizada demais. Acabam superestimando o que um professor pode fazer, entendeu? Por mais que a gente quisesse que as coisas fossem assim, bonitas, que a gente conseguisse causar uma transformação enorme na vida de todo mundo, não dá pra gente fazer isso. Só que a impressão que dá é que as pessoas acham que a gente tem que fazer isso e às vezes não dá. A gente não tem energia pra isso. A gente, até na gente mesmo, cria um pouco dessa frustração, porque a gente quer fazer muito, só que a coisa que os filmes não mostram é que você esbarra no sistema o tempo todo. O que você pode fazer de verdade acaba sendo limitado. Até tô sentindo que esse cast vai virar cast de desabafo. Em tudo que eu não falei de profissões que eu não participei, eu vou falar aqui. Olha aí, você tem esse direito, é pra você, né, esse podcast, olha só. Mas é isso, que as pessoas acham que a gente consegue fazer muito mais do que a gente realmente consegue. E a gente se frustra por não conseguir fazer muito, por não conseguir... Cara, todos... Acho que eu posso falar pela grande maioria dos professores que todo mundo queria ser o Sr. Keating. Eu queria ser o Sr. Keating. Eu queria conseguir fazer o que ele faz. Mas não dá, entendeu? A gente vive em outra realidade e a gente esbarra com muita coisa o tempo todo. O defeito deles é o defeito de toda a ficção. O fato de ela ser inalcançável. É ficção. Dela ser ficção, infelizmente. Mas não quer dizer que não sirva como inspiração. Não é porque a gente não consegue simplesmente fazer uma sala inteira subir numa mesa, apesar de eles subirem por querer, mas não vem. E dizer my captain, né? Exato. Apesar de a gente não conseguir muitas vezes fazer isso, a gente não quer dizer que a gente faz é inútil, não quer dizer que a gente não consegue mudar a vida de alguém, entendeu? Então a virtude é essa. A virtude é inspirar e o defeito é não ser. Infelizmente a gente não conseguir fazer tudo da dimensão que a gente queria fazer. Ô, Dri, você falou uma coisa que você falou que os pais às vezes acham que você fica frustrado, não sei o que e tal. Você acha que é por causa dos filmes de professores que os pais param de educar as suas crianças em casa? Não, você entendeu o que eu quis dizer. É que assim, o que buscam, o que esperam que a gente consiga, não é nem às vezes os professores, é até uma coisa da sociedade, acharem, verem na figura do professor o salvador da pátria, às vezes. Só que não dão condição de a gente trabalhar pra atender essa demanda, entendeu? Achar que a gente consegue fazer uma mudança muito maior do que realmente dá pra fazer, né? Não levam em consideração que a figura do professor é só uma peça muito pequena num sistema maior. A gente depende de diretoria de ensino, a gente depende de material, a gente depende de livro, a gente depende de formação, a gente depende de estrutura física. Só que acham que todo problema e toda solução tá na figura do professor, o que não podia estar mais longe da realidade. E obviamente, né, Dri, precisa também, acima de tudo, você precisa também da ajuda do aluno, né? Claro, claro. Sim. E assim, às vezes, se o aluno não quer, não adianta, você dá muito em conta de fato, sabe? Tem um limite do que você consegue fazer. Às vezes você consegue trazer aquela pessoa pra perto de você, pro seu projeto, mas se ela realmente não quer, você vai fazer o quê? Você vai segurar ela pela cabeça e esfregar a cara dela no quadro? Não vai. E mesmo se você fizesse isso, você não vai conseguir mudar o que ela sente em relação ao que você tá passando. Tem um limite. Mas agora, pra não ser mais redundante, porque a gente tá dando voltas falando das mesmas coisas várias vezes, vamos pros filmes? Bora! Sim! Antes de falar desses filmes, eu só queria dar um comentário breve, assim. Não tão breve, mas um comentário bem importante. Eu não sei se vocês se lembram, vocês dois, mas por que a gente decidiu criar esse podcast, o Filmes de Professores? Eu lembro. Vocês não devem se lembrar. Eu lembro. Ou talvez lembre. Isso aqui foi uma data, assim, importante de um acontecimento, foi muito triste na memória das pessoas, que foi exatamente o dia da morte do Robin Williams. uma pessoa que a gente gostava bastante, fez a infância de todo mundo, né? Alegrias, parte de comediante. Mas tem um filme muito importante que todo mundo aqui ficou comentando quando ele morreu. Eu lembro de eu conversar, o Dinho tava conversando, a Adri eu acho que também tava conversando, sim, Cabeça sim, também. E a gente tá falando assim, um filme relevante de Robin Williams. Todo mundo lembrou, Sociedade dos Poetas Mortos. If the poem score for perfection is plotted on the horizontal of a graph... Mr. Keating, they made everybody sign it. Anderson. You gotta believe me, it's true. I do believe you, Tom. Leave, Mr. Keating. But it wasn't his fault. Sit down, Mr. Anderson. One more outburst from you or anyone else, and you're out of this school. Leave, Mr. Keating. I said leave, Mr. Keating. Captain, my captain. Sit down, Mr. Anderson. Do you hear me? Sit down. Sit down! This is your final warning, Anderson. How dare you? Do you hear me? Oh, Captain, my captain. Mr. Overstreet, I warn you. Sit down. Sit down! Sit down! All of you! I want you seated! Sit down! Leave, Mr. Keating! All of you! Down! I want you seated! Do you hear me? Por quê? Porque esse filme é muito bom mesmo. Como já disse, ele faz uma grande diferença na vida das pessoas que querem ser professores. Uma coisa interessante desse filme é ver assim como ele é muito bem visto, muito aceito, as pessoas adoram, né? Talvez, eu acho que assim, no começo, talvez ele não tivesse sido bem aceito. Mas depois, com o tempo, ele realmente, enfim, chegou no status cult. Todo mundo vai falar bem, todo mundo adora. Mas pra você ver, olha só, esse filme custou 16 milhões, agora ele rendeu 235 milhões de dólares. É um puta lucro, né? Primeiro ponto. Segundo ponto. Os prêmios também. Ganhou o Oscar de melhor roteiro, teve indicações de melhor filme, melhor diretor, melhor ator, teve Globo de Ouro, recebeu BAFTA também, e sem falar de que despertou o senso crítico das pessoas também. A ideia é de opor, de contestar, né, de gritar, né, de pessoas serem livres pra pensar, mostrando os jovens, mostrando assim, de que você pense na sua forma, não fique condicionado ao pensamento do que a instituição está tentando te botar, os pais estão querendo te botar. Você tem o direito de pensar na forma melhor que você quer. E ele mostra uma frase e muito maneira também, o Carpe Diem. Um monte de gente aprendeu o que é o Carpe Diem graças a esse filme. A ideia de que aproveite o dia, curta o dia. Eu digo que é um filme excelente, ótimo pra se ver. Tem um ótimo ator, Robin Williams, fazendo um papel dramático. Não são muitos filmes que ele tem papel dramático, assim. Ele é mais lembrado como um ator de filmes cômicos, mas os filmes dramáticos dele realmente são ótimos também. Caramba. E o resto do elenco também do filme é muito bom, né? Não apenas o Robin Williams. Esse eu acho que eu posso comentar, porque esse filme é facilmente o filme filme da minha vida. Livro também? O livro eu não tive a chance de ler ainda, mas o filme... Eu tenho um problema sério pra fazer listas de rankings das coisas que eu mais gosto, de animes, de músicas, de séries, de escambau. Mas em filme é muito fácil, porque eu acho que o Sociedade dos Poetas Mortos, ele tem uma... A figura do Professor Keating, do filme, eu acho que todas as figuras de professor é aquela que tem a postura que mais me marcou, porque o que ele sempre defendeu nas salas dele é justamente que a liberdade de criação, a liberdade de pensamento, a ideia de você saber que o que você faz tem impacto, que você pode mudar as coisas sim. E foi o que ele fez, ele pegou uma escola mega tradicional, com alunos presos num sistema muito opressivo, e mostrou pra eles, é como se assim, era um lugar todo escuro, todo pesado, e ele de repente tivesse aberto uma janela pra eles. Isso me marcou muito, inclusive uma das frases desse filme é uma frase que eu vou levar pra minha vida pra sempre, que não importa o que as pessoas digam, palavras e ideias podem mudar o mundo. O que ele representou nesse filme, o que tudo aquilo representou, que aqueles alunos, aqueles meninos, à sua maneira, enfrentando seus demônios interiores, enfrentando seus desafios, eles conseguiram mudar suas vidas, de uma forma ou de outra. Eu não vou dar spoilers desse filme, porque, de verdade, esse é um filme que vocês precisam assistir, apreciar a experiência e levar pra vida de vocês. E o que ele fazia, assim, desde você mandar a molecada arrancar a página do livro e sair daquela bitola que o pessoal ficava, sair daquela caixinha fechada e mostrar pra eles que o mundo era muito maior, que o mundo era muito mais bonito, mais rico, mais vivo, que as coisas não eram aquilo que eles viam nos livros, é uma coisa que eu, inclusive, tento levar pra minha profissão, sabe? Eu acho que foi quando eu vi esse filme, o Professor Keating é o que eu quero ser como professor, é o que eu quero mostrar pros meus alunos, claro, como eu disse antes, é muito difícil você conseguir fazer muita coisa, mas se você tem a chance de mostrar pra eles algo que vai além dos livros, que vai além das paredes da escola, que vai além daquilo que tá próximo deles, aquela realidade parada, chata, cinza, que eles podem ter, por que você não vai fazer isso? E ele fez. O Professor Keating teve a chance de fazer, e esse filme é muito especial pra mim, porque é o que eu quero fazer também. Eu realmente não tenho como definir o quanto que, o carinho que eu tenho por esse filme, o quanto ele é importante pra mim. Eu só posso dizer pra vocês, assistam. Assistam e pensem sobre ele, levem o que foi dito naquele filme pro coração, porque vale a pena. Eu queria dar um adendo aí, que esse filme aí, ele já tem, tipo assim, em relação a tudo ele, já vem com uma história muito antes do filme em si, porque esse filme ele foi baseado num livro de mesmo nome, certo? E esse livro, ele já chamou muita atenção na época que ele foi lançado. Alguém sabe por quê, não? Não. Não, não sei. Então, esse livro, é que assim, esse livro ele chamou muita atenção, porque na época que saiu esse livro, ele foi muito lido por adolescentes, mais ou menos justamente na faixa que se tratam os alunos daquela sala. E depois disso, muitos alunos cometeram suicídio. Eita! Por causa disso, entendeu? Por causa da mensagem que tá passando no livro. Então, é assim, a história em si, o cerne da história em si, ela já é de uma forma tão tocante que levou muitos adolescentes a cometerem suicídio, porque o livro saiu anos antes. Então ele justamente pega nesse assunto muito delicado. É assim, pra gente hoje em dia, não vai ter a mesma experiência de quem tava vivendo, entendeu? Naquela época, numa sociedade daquela forma. E justamente por causa disso que virou filme e eles fizeram uma adaptação, assim, digna do livro. Foi o quê? Exatamente, um choque de realidade que aconteceu? O cara vindo a ideia bonita, assim, do livro e a realidade é dura e cruel para as pessoas? Na verdade, é tipo assim, se você pensar bem, aquele colégio era uma coisa mais elitizada, certo? Isso, exatamente. Ele era um curso preparatório para entrar em uma grande faculdade. Sim, e é, tipo, extremamente caro e não sei o quê, e tudo mais. E na época, assim, porque isso aí é, tipo, sei lá, final dos... Década de 60, finalzinho da década. Década de 60 e tal, por aí. Se você pensar que o livro ele saiu um pouquinho antes, vamos colocar assim, eu não sei exatamente a ideia, mas assim, década de 40, entendeu? A maior parte do público leitor eram pessoas que tinham mais conhecimento, não que, você entendeu, tinham mais cultura. Claro. E é justamente o público que ele tava abordando. Aí o aluno ia lá, via aquilo, provavelmente passava alguma coisa, porque justamente a sociedade era muito assim, realmente. Os pais eram muito assim, ah não, você tem que ser isso, não sei o quê, entendeu? E ele via toda essa mensagem, não sei o quê, devia ser realmente um choque de realidade, alguma coisa assim, que deixava as pessoas deprimidas. Porque é justamente isso. Você tá nessa situação, você tem noção, entendeu? Você não sabe como. É, porque eu ainda assim penso assim... É meio difícil de falar. Não, eu penso assim, então tem essa ideia de ser uma coisa mais rígida na educação, e você tem um ponto de fuga, que é o livro. Eu não sabia dessa história, Jim. Caramba. Também não sabia. É, então, essa história, não esse livro específico, mas essa história, ela chama muita atenção desde sempre por causa desse episódio que teve no nosso mundo, na nossa sociedade, que aconteceu. Mas assim, falando realmente desse filme, então, eu já disse, é uma maravilha. É um dos melhores filmes de professores que tem, que criou um legado, né, de pessoas que querem ser professores. Eu te garanto que tem muita gente que quis ser professor por causa desse filme. E, assim, é uma ótima indicação, né, pra começar esse podcast. Exatamente. Esse a gente já preferiu já mandar ele agora, de abrir, porque esse filme é muito, muito, muito marcante pra muita gente. Já que a gente tá falando de filmes marcantes, eu acho que um outro que também já vamos tirar... Esse é outro cast, Dri. Não, cara. De filmes de professor que foram, que marcaram. Filho, please. Oh. Queridinho, please. Podcast de filmes marcantes de professores. Não se faça de idiota. Mas, então, outro filme, já que a gente tá falando desses que são realmente clássicos, acho que a gente já vai jogar agora o segundo grande clássico da lista, que é O Mestre com Carinho, do irretocável, do fodástico Sidney Poitier. Yeah. These kids are a special breed. Joseph. Yeah. Yeah. Yeah. Young and wild. Potter. Not quite adults. Potter. Yeah. They're as in as Carnaby Street, as hard as the streets of London. As touching as a 16-year-old who knows all the answers. You're not in trouble, are you? No, sir. Nowadays, it's only for fools, isn't it? If you wanted the sky, I would write across the sky in letters that would soar 1,000 feet high to serve with love. Sidney Poitier. In a role worthy of his Academy Award-winning talents, as the teacher who joins battle with the wildest set of rebels London ever produced. What is the matter? Those kids are devils incarnate, huh? I tried everything. Everything, but nothing. I tried. Kids. Kids. That's it. So sorry. It's sleep. É um filme britânico, de 1967, e ele chamou atenção já, porque em plena década de 60 e o professor era negro. Tanto é que as questões raciais e sociais são muito fortes nesse filme, porque trata de uma escola que era localizada numa comunidade pobre em Londres. E a história dele trata nisso, é uma representação da cultura urbana, das periferias de Londres mesmo. E ela mostra uma coisa que eu falei dos problemas desse filme, que ele, a formação dele era idealizada. Ele tinha seus ideais, tinha seus sonhos, achava que tudo ia ser lindo, só que ele já tomou um tapa na cara, porque a realidade que ele se deparou na turma dele era completamente diferente. Apesar disso, ele consegue se sair bem, ele consegue alcançar esses alunos. A questão racial tá presente, mas o foco é a questão dos problemas da adolescência mesmo, a falta de disciplina, a falta de perspectiva. E mostra como ele é forçado a mudar a forma como ele age pra tentar atingir aqueles alunos, ele consegue. E o que ele faz é muito importante. Mas eu acho que o que realmente tornou esse filme famoso, acho que foi a música, né? A música. Claro, o To Sir With Love, cantada pela Lulu. Da Lulu, eu acho que é uma das músicas que, assim, se você nunca viu o filme, você provavelmente escutou a música. E essa música é o encerramento do filme. Eu acho que ela é uma das homenagens mais bonitas já feitas pra professor. Se você tá ouvindo esse podcast, pode ter certeza que eu abri o podcast com essa música. To Serve with Love. É o seguinte, eu queria falar desse filme, O Mestre com Carinho, em inglês, To Serve with Love, por isso também tem essa música, To Serve with Love. A primeira coisa, o Sidney Poitier é um ótimo ator, um cara reverenciado, que é um cara muito respeitado pelo cinema. Ele já ganhou medalha, assim, presidencial, olha aí, pelo Obama, olha só que maravilha, como uma honra a um civil, né? Maior honra ao civil, olha que maneiro. Sim. É, e você sabia que o cara é um diplomata? Olha só, caramba. Olha só. Não, ele é um diplomata, ele tá lá no Japão representando as Bahamas. É uma maneiro isso. Quem diria, não? Sim. Mas assim, o To Serve with Love tem umas coisas legais. Ó, a primeira coisa já é da década de 60. Então assim, não são que nem esses filmes de década de 80, 90, que a gente já tá acostumado com essa abordagem, né? É mó legal, então, se você essa abordagem na década de 60. A ideia de que você tem uma sala bagunçada, você tem um sistema caído, e você vê um cara assim que ele quer impor respeito e mostrar aos alunos, né? De que vocês são adultos, vocês entrarão na vida adulta assim, quando formados, então eu sou obrigado a te mostrar o caminho que você vocês têm que seguir, né? Basicamente é isso. Tem a parte dele ser negro, assim, a parte racial, mas isso não é o foco. Na verdade, são poucas cenas, na verdade, que mostram esse conflito. Mostra mesmo a parte dele ser um adulto, cara, assim, já consciente, né, do seu dever, né, civil, e as crianças que pensam que sabem tudo da vida, acham que estão ali naquela parte de rebeldia e tal, né, e ele tem que mostrar, assim, essa sala tá caótica, e eu vou mostrar pra vocês, ó, o lado bom, o lado de ser respeitoso, o lado de que vocês têm um futuro à frente, e eu sou essa pessoa que vai te mostrar esse caminho. E é legal ver também, assim, a faculdade de prêmios, de indicações, de crítica. É um filme realmente muito bem lembrado, como já disse, na década de 60. E assim, de nossa, ele não caiu, não é tão datado quanto se imagina, não é. Os valores dele que ele se apresenta são pode ser usados hoje em dia, não tenha dúvida disso. E como já disse, a ideia do professor mostrar como ele é importante para as pessoas. E é uma música excelente, música tema do Surf Love, pessoas adoram. E eu já disse também, muitas críticas positivas, muitas lembranças também. E apesar de que ele ganhou uma continuação, cara, que eu não consegui ver essa continuação. Eu não tive coragem de ver. Eu não sei se é boa ou não, não sei. Que é o Mestre com Carinho 2, que foi um filme feito pra TV. Eu prefiro não ver, foi um filme lançado lá na década de 90. E eu prefiro ficar com essa imagem positiva desse primeiro filme, da década de 60. Filme britânico. Não mexe no que tá errado. Não. Tem o Sidney Poitier também no filme, né? Ele é o protagonista. Mas acho que não precisava, eu acho. Apesar de eu nunca ter visto. Eu também acho que não. Acho que é... Sei lá, acho que dá pra não deixar como tá, né? Não tem porquê. Não, tem alguns filmes assim que... Eu já tô falando assim, não sei se o filme é bom ou não, né? Mas assim, tem continuações que não precisam existir. Não façam isso. Não façam essas coisas, por favor. Exatamente. Highlander 2 é um ótimo exemplo disso. Não faça a continuação. Caramba, puta vida. Como assim? Highlander 2 é um lixo. Como assim, gente? Highlander 2 aqueles bem. Highlander 2 é muito bom. Não, sai daqui, gente. Não. É um lixo de continuação. Enfim. Ai. Bom. Eu queria puxar aqui também um filme que eu vi já mais de uma vez. E eu vi ele recentemente, que é o A Onda. Ótimo filme. Kommt. Machen alle mit. Ihr seid also der Meinung, dass die Diktatur in Deutschland nicht mehr möglich wäre, ja? Auf keinen Fall, dazu sind wir viel zu aufgeklärt. Vielleicht wäre eine Diktatur in Deutschland ja gar nicht so schlecht. Wenn da jemand wäre, der sagt, wo es lang geht. Kein Rassist wie Hitler. Wenn die Deutschen nicht endlich wieder stolz auf ihr Land sein dürfen, führt das doch nur zum Gegenteil. A Onda é um filme, ele é alemão, não é isso? Isso, um filme... Assim, esse filme que você tá falando, com certeza vai ser o filme alemão, né? O que eu vi era alemão, se não me engano. Tem, é que assim, não tem versão americana desse filme, não, né? Tem uma versão americana, sim, só que tem? É pra um especial de TV. Eu te garanto que existe porque eu vi esse filme aí, a versão americana, cara. O filme é de 81, pra ter uma ideia. Eu vi esse filme lá no final da década de 90, 98, 99, quando eu fazia Senai. E eu não lembro porque o professor exibiu esse filme, mas é o mesmo filme, cara, desse alemão. A ideia é a mesma. Até o título é o mesmo, caramba. Mas então, do que se trata então o filme? Obviamente tem um professor nesse filme, certo? Porque afinal de contas, estamos... Enfim, ele... Assim, lá no colégio que ele participa, no colégio que ele dá aula, tem um esquema que é tipo, teria meio que alguns cursos extracurriculares que você faz e você é obrigado a fazer. Aí o que acontece? Esse lance desse curso, ele queria dar sobre anarquia. Isso. Porque ele tinha qualidade, vamos colocar assim, pra dar esse tipo de aula. Porém, um outro professor safado vai lá e pega o lugar dele primeiro. Fala, não, você não vai falar sobre isso não, eu que vou falar. Uhum. E ele acaba ficando com... Qual foi o nome? Curso de autocracia. É, de autocracia. E ele começa a usar técnicas nazistas, porque o nazismo era uma autocracia. Só que ele faz isso com o único intuito de ensinar. É assim, a grosso modo, o anarquismo, tá falando assim, a ideia de governar sem ter um governante, eu digo assim. Eu não sei nem se caracteriza como um governo, na verdade. É uma filosofia, digamos assim, filosofia política, que diz assim que não precisa ter um governo. E a autocracia é diferente. Ela diz assim que o poder fica na mão de uma pessoa. É, basicamente é isso, a grosso modo eu tô falando. Então, qual é um grande exemplo da autocracia? Ainda mais para os alemães, quando vai falar isso. É a questão do nazismo. A ideia do poder concentrado numa pessoa. No caso, foi o Führer. Exatamente. E ele começa a fazer isso, mas ele faz isso, como eu falei antes, para ensinar, e ele começa a usar algumas técnicas pra que se usa, né, na autocracia, que é, por exemplo, agora em diante, porque lá não tinha uniforme, todos vão ter que vir com camisas brancas, entendeu? Quando tu vai comigo, você tem que levantar por causa disso e daquilo. E acaba que... isso acaba meio que saindo do controle dele. Eu não sei se a Adri também já viu esse filme, né? A Onda. Você viu, Adri? Assim, eu já ouvi falar bastante dele. Eu conheço a história, mas eu não tive a chance de ver. Tem lá no Netflix. Netflix. Assim, eu sugiro realmente para as pessoas verem também esse filme. Eu não vou dar spoiler do final. Não pode eu contar spoiler do final. Mas é o seguinte, ó. Primeira coisa, os alunos, eles questionam, né? Eles são alemães. É um filme alemão. Se fala numa escola alemã. E eles questionam assim. Gente, a gente não vai repetir os erros dos nossos antepassados. Das primeiras falas do filme. Eles falam assim, a gente sabe esses erros, a gente não vai repetir esses erros, ora bola, que a gente vai criar uma nação nazista. Aí o cara questiona assim, sério? Aham. Vocês acham que vocês não vão conseguir ser manipulados, esse tipo de coisa, etc? Então o que ele faz? Ele começa a fazer um experimento social. E é isso que o Jim falou. Então vamos botar algumas coisas assim, vamos remover a individualidade das pessoas. Todo mundo aqui é um grupo só, todo mundo vai pensar igual, primeiramente vai ter que ter um líder, o líder seria eu, o professor. Vamos botar comportamentos que vocês fiquem padronizados iguais, né? Ou seja, a manipulação da massa. Vou botar assim, ó. Todo mundo vai ter a roupa igual, todo mundo vai se levantar quando a gente chegar. Nós teremos um comprimento, né? Pra gente se diferenciar do resto. O resto fica pra lá. Nós iremos nos proteger dos bullies de todo mundo. Os fortes protegerão os fracos. Os fracos apoiarão os fortes. E assim, todo mundo fica equiparado. Não vai ter nível, assim, de poder e tal, né? Já disse, só tem um líder, que serei eu. Então todos terão que me obedecer. Ele pergunta, se alguém quer ser líder, ele, tipo, deixa isso aberto. Sim. E sugerem ele. Então, tudo assim, ele tenta botar numa lavagem cerebral, né, que ele tenta botar. Então é o seguinte, vocês têm os direitos de fazer isso, mas é isso que eu quero que vocês façam. Então, basicamente, aos poucos, esses alunos vão sofrendo, como eu já disse, a manipulação da massa. Sim. E esse experimento social dele vai crescendo, a ponto de criar um grupo fascista dentro dessa sala. Sim. Olha só. Que não era a intenção dele. Detalhe. Não era, ele queria só mostrar a ideia de que como a autocracia pode ser criada, como os alemães aceitaram e aprovaram o nazismo naquela época, como já disse, as massas podem ser manipuladas facilmente. E foi isso que aconteceu. E assim a história vai começando a criar uma bola de neve, de que ele consegue botar mais controle. Não, quando ele finalmente percebe o que tá acontecendo, quando ele percebe o que tá acontecendo, tem aluno dormindo na frente da casa dele achando que ele tava correndo perigo de vida. Ou aquele conceito de que, professor, eu me sinto parte de alguma coisa tendo fazer isso aqui. Por favor, não desfaça esse grupo, não desfaça isso. Então, a ideia assim de que um professor, como ele disse, ele tentou fazer um experimento social, ele não quis impor isso aqui pra sempre. Ele mostra assim como ele tem o poder pra sugestionar, poder pra controlar, o poder pra manipular todo mundo. E esse filme às vezes tem um pequeno problema, né, de que se você for uma mente fraca, você pode ser manipulável. Inclusive na sala só teve um personagem que sobreviveu a isso, vamos colocar assim. Então, acho que você tem que ver o filme com senso crítico. Senso crítico, assim, não entender que isso aí é uma lição. Uma lição, assim, de que eu posso criar também meu próprio grupo fascista. Sim. Não façam isso. Mas a ideia de que, assim, a ideia de como é a manipulação. Ainda mais a gente tá falando de ambiente escolar, né? Que tem tantos problemas que podem acontecer. Então é dever do professor ver esses defeitos que vão acontecendo. Moldar o aluno, moldar as pessoas, a classe, mas pra um jeito positivo. Não pra esse jeito, assim, errado. De manipulação, como a gente disse. Exato. Mostra o poder que o professor tem, né? Pois é. Pro bem e pro mal. Acho que a gente pode colocar assim. Depende da intenção do professor. Aí que tá. Sim. É aquela coisa. Você mostra que, assim, a educação pode ser usada pro mal, e ela o é muitas vezes, ou aí você vê o poder que as palavras têm, entendeu? Eu acho interessante mostrar o lado bad da coisa. Sim. Então, nesse podcast nem sempre a gente tem coisas bonitinhas também, né? A gente vai ter coisas ruins. Exatamente. Ou realistas, ou coisas jogadas na sua cara que você vai ter que ver, vai ter que aceitar. Não tem jeito. Sim. Então, um filme também que eu queria citar bem, então, de uma atriz que eu adoro, é um filme chamado Mentes Perigosas, que tem a atriz principal desse filme, a Michelle Pfeiffer. Gotta be crazy to stay here and teach these program classes. Why do you stay? Why do I smoke? I'm crazy. These kids are so fragile. You got to rage against the dying of the light. You promised. Yeah, but we had to. We couldn't walk around with our heads up no more. You a Marine, you understand. You come and live in my neighborhood for 1 week, and then you tell me if you got a choice. There are a lot of people who live in your neighborhood who choose not to get on that bus. That is a choice. There are no victims in this classroom. This is the light. ele mostra uma dura realidade também do gueto, né? Que você tem alunos mais, uma classe mais pobre, classe mais problemática, classe mais terrível, e tem essa pessoa assim que vai se tornar uma professora e tentar mostrar o lado bom, o lado da educação. Não consegue, basicamente, porque esse filme é muito mais realista, né? Esse filme, ele tem em comum com o Homem com Carinho. Se você for pensar só a história dele mesmo, ele é baseado também numa professora que chega numa área de risco, numa área carente, e ela se depara com uma situação que é muito mais pesada do que ela pensava que seria, e ela tem que se virar com aquela situação. Eu acho que, primeiro, que a atuação da Michelle Pfeiffer nesse filme foi muito boa, e segundo que eu acho que por trazer uma coisa bem mais próxima da nossa realidade atual, esse filme tem um impacto muito grande. O tema dele também é muito legal. Quem já escutou é Gangsta's Paradise, do Coolio. E é um filme que realmente ele traz pros dias atuais o que, que é realmente os desafios que os professores têm que enfrentar. As comunidades em que eles estão são comunidades de risco, são comunidades com gangues. É muito forte esse filme. E ela tem que alcançar esses alunos e ela acaba se envolvendo com os problemas pessoais, familiares deles. Tem os seus alunos que estão perdidos em briga de gangue, tem aluno que vai preso. E todas essas situações que ela vai se deparando ao longo do tempo e que ela tem que se virar com elas. É um filme muito bom mesmo. Entre esses é o que tem, acho que assim, o referente dele é o mais próximo da realidade dos que a gente falou até agora. É um filme muito interessante, muito bom. Vamos sair um pouquinho dessa coisa ocidental, branca, falante de inglês, por favor. E vamos um pouquinho pra um filme que eu acho que é um filme também que muita gente devia ver e que pouca gente conhece, que é o Tarzan and Pash. Também conhecido como Somos Todos Diferentes ou Como Estrelas na Terra. Isha Navasti, 2 on 25. Isha Navasti, 3 on 25. एक लड़का था, मत पूछो किधर। वो पढ़ लिख नहीं पाता था। लाख कोशिशों बाद उसको रहता ना था याद कि y x के बाद आता था। Just read the sentence, Ishan. Concentrate, बेटा, concentrate. लिखना पढ़ना थका देता उसको। दुखड़े अपने सुनाता वो किसको? आज मैं स्कूल से भाग गया। तुम तो ढंग से लिख नहीं सकते, ब्लडी डफर इडियट। खुद लेसन लेती हूँ सुबह शाम ईशान ईशान ईशान। अब तो तू गया, नाउ यू आर गॉन। Vou encontrar ele com esses dois nomes, ou Como Somos Todos Diferentes, ou Como Estrelas na Terra. É um filme indiano de 2007, ele foi lançado no Ocidente, foi distribuído em 2010. É a história de um menino de 9 anos, que ele não tem muitos amigos, e ele tem muita dificuldade na escola, e tem o problema ainda da família cobrar muito, porque o irmão dele é o melhor da classe. Sim, exatamente. E assim, e o pai, a diretoria chama os pais dele, e o pai resolve colocar ele num colégio interno pra que ele vá bem nos estudos. Ele só quer saber dos resultados. E ele vai se sentindo cada vez mais solitário, cada vez mais isolado, até que entra um professor, o professor que além de estar trabalhando naquela escola, ele também trabalha num colégio pra crianças com necessidades especiais. E aí, que é esse professor, que é um professor de artes, que ele se dá conta de que o menino tem dislexia. E que não só ele tem dislexia, como ele é extremamente talentoso. E aí, ao longo do filme, ele vai mostrando pros pais do menino o quanto, e pro próprio menino, o valor dele, o quanto ele é inteligente, mostrando que até a ideia do filme, Somos Todos Diferentes, é essa. Que as pessoas têm talentos diferentes, têm limitações diferentes, e que ele tem o dom dele também, ele tem o talento dele. E uma coisa que eu gosto muito nesse filme são as músicas dele. É um filme extremamente feliz. Assim, a história dele não é feliz. O filme tem umas cenas bem tristes, mas as músicas, as cenas musicais são todas muito bonitas. A primeira música do filme é uma delícia. É um filme que, de verdade, todo mundo devia assistir, porque ele conta uma história muito bonita e mostra que a mais uma coisa que os professores fazem, muitas vezes eles enxergam nos alunos, é potencialidades e desafios que nem eles próprios conseguem ver. Porque pros pais desse menino, por exemplo, ele só era um moleque preguiçoso que não queria estudar, por isso que ele ia mal. Mas foi o professor lá que viu, poxa, não, pera, não é que ele não quer ir bem, ele não consegue ler. E outra, ele não consegue ler, mas ele faz uns trabalhos lindos. Porque a gente precisa dar uma chance pra ele, precisa ver, tentar alcançar ele. E esse professor consegue, e ele consegue levar outras pessoas a fazer isso também. É um filme muito, muito bom. Sim. Recomendo de verdade que todas as... Sim, é um filme tocante. Ele tem uma boa função social também, porque ele apresenta o conceito da dislexia também. Mostrar, assim, que o garoto, que ele tem essa dislexia, não é porque ele, de fato, ele é mal educado, ou ele não se esforça, ou ele não quer fazer as coisas, ou porque ele é burro. Não, é porque ele tem um problema fisiológico. Exato. Não é que ele não quer ler, não é que ele não quer ir bem, ele não consegue. Sim. E o grande público comum, ele não entende o que é a dislexia. Então, ele vai te mostrar o que é esse problema, como as pessoas que têm esse problema, na verdade, elas podem triunfar na vida. Não aquele extremo de competitividade, mas elas vão se adaptar para superar essas dificuldades. Então, ela apresenta ao público geral, olha só, tem esse problema, mas não é culpa dele, porque ele não quer, porque realmente ele tem essa dificuldade fisiológica, mas que ele vai conseguir criar um mecanismo, né, assim, pra, com meio de esforço, meio de repetições, ou alguns truques, né, para que ele consiga superar tudo isso. Basicamente, ele só precisa de alguém que o compreenda, alguém que identifique isso daqui no começo. Ele tem esses sintomas. Os pais não entendiam o que era isso. Na verdade, em sociedade em geral, realmente, tem muita gente que não entende o que é também essa a ideia da dislexia. Olha só, tem esse professor, ele identifica o aluno, identifica o grande potencial dele pra arte, e então, ele mostra o caminho, né, ele tenta convencer os alunos, os pais, os mestres, professores, o diretor, ele tem esse problema. Se vocês ajudarem ele, com certeza ele vai mostrar esse grande potencial que ele tem, que é a arte, e que ele consegue se expressar bem. Mas antes, pra chegar nisso daí, ele mostrava como ele esse garotinho, ele chegou no estado de depressão, né, porque ninguém o compreendia, porque ficava julgando ele, porque ele tinha problemas de dificuldade de leitura, problemas de fazer outras coisas, ele não conseguia acompanhar as aulas, ele não conseguia acompanhar os raciocínios ou comandos, múltiplos comandos, ele não conseguia, e com o tempo você vai ver que, na verdade, ele vai conseguir fazer tudo isso. Basta compreensão, amor, tempo de dedicação, uhum, e muitas coisas assim. E a parte do musical, que é muito bom esse filme, eu acho que com um clichê de todo filme indiano, cara, eu pensava que fosse uma zoação, mas realmente tem muita música, filme indiano. Mas caramba! As músicas são uma delícia! E são muito bonitas! E são muito nossa, legais! A primeira música que quando o professor chega na sala, ele começa a dançar, de que aquela música é muito feliz! Esse filme, sério, esse filme é de uma doçura, é de uma delicadeza que não tenho o que falar. Pra quem gosta de filmes de professor no geral, e pra quem se interessa por filmes de outros países, saindo um pouco desse, como eu disse, saindo um pouco desse eixo ocidental, esse é um must-see, sabe? Esse é um filme que de verdade vale muito a pena ver. Não é difícil de achar. Tem no YouTube esse filme, eu vi no YouTube, olha só. Então, é bem fácil de achar ele, vale muito a pena assistir. Pois é. Fica a recomendação. Pois é. O que você achou, Jim? Eu acho que tudo que você é tudo balela. Não existe nada disso. Olha quem fala. É tudo uma invenção. Tudo uma invenção capitalista, né? É uma invenção capitalista, é isso. Olha aí. Pra quem não entendeu a piada, o bicho não entendeu a piada, eu tenho dislexia. Olha aí. Antes que me comece, ah, seu filho do seu puto, não sei o que, do que você tá falando. Para de falar merda, não sei o que. Mas o Jim, ao contrário do menino, ele não é um artista, ele não sabe desenhar. Olha aí, Jim, tá te julgando com sua capacidade de design, não deixava. É, olha, não, tudo bem, não, mas não, esse é fato, eu não sei desenhar, mas... Não, mas aí que tá, a grande ideia do filme é essa, você pode não ser exatamente bom naquilo, em atividades acadêmicas, você pode não ser, sei lá, o cara que manja dos números e das contas e afins, mas não diminui seu valor como pessoa e não diminui os outros talentos que você tem. É uma lição muito bonita. Sim, sim. Muito bonito mesmo. Realmente, esse filme. Esse visto mesmo. Eu vou jogar aí um outro filme aí meio mainstream, que é o Escola do Rock. Olha aí! So, who do you like? Christina Aguilera. No. Puff Daddy. Wrong. Liza Minnelli. No! What are they teaching this place? We have a red alert. It's Mullins. To your positions! E equals MC squared. Oh. If from now on you could just stick to the curriculum. Is she always like that? Except for the time she got drunk. She did a Stevie Nicks impersonation. I love this song. Stevie Nicks. You know what? I would love to take the kids to a concert. But you guys have a policy about field trips. Maybe we can make an exception. Yes. Ooh, baby. Ooh, ooh. Paramount Pictures presents... I don't think I can sing. They're gonna laugh at me. You've got something everybody wants. You've got talent. The story of a man who gave a class the power to break the rules. Who are they? They're my band. I know they're kids, but they're awesome. Just listen. And the inspiration... I pledge allegiance to the band. To rock. And if you wanna be a teacher... Jack Black. The School of Rock. I can sing. All right, Summer, belt it. Memory all alone in the moonlight. Stop. Okay, good. All right. Esse filme é muito bom. É muito divertido. Nossa, esse filme é sensacional. Por onde começar com Escola do Rock? E falar desse filme que eu mal conheço, já considero pacas. É. É uma boa. Não, mas então, o filme é, trata de um... Eu não lembro o nome dos personagens, desculpa. Tem o Jack Black, né? É que tá. É, o Jack Black, isso. É o Jack Black, eu não lembro qual o nome do personagem dele. Também não lembro. Isso realmente importa? Não sei. E ele tá passando por problemas de dinheiro, porque ele é um músico e músico não ganha dinheiro. É que nem professor. Oh, mas genial, cara, né? Ah, eu não ganho dinheiro, o que eu vou fazer? Eu vou virar professor. Parabéns, filho. Enfim. Ah, não, mas você ganharia dinheiro se fosse um músico bom. Aí que tá, cara. O cara nem isso, né? Não, mas o pior é que ele toca bem, mas enfim. E ele mora junto com um colega de quarto dele, algo desse gênero. Uhum. Eles moram juntos e esse colega de quarto dele, ele é professor. Ou seja, outro fudido mal pago. Olha aí, olha aí. É verdade. Além de ser professor, ele é professor substituto, ou seja, ganha menos ainda. E acontece que chega uma correspondência pra esse amigo dele falando, ah, não sei o que e tal, a gente precisa de você como professor substituto aqui. E ele, querendo levantar uma grana, resolve substituir o amigo dele como professor. E basicamente, esse é o plot do filme. É, isso aqui. É, obviamente que não vai dar certo, porque, bem, ele não é um professor, apesar dele tocar relativamente bem. Oh, mas ele ensina o que é importante pra aprender. Ele ensina sobre Led Zeppelin. Led Zeppelin é mais importante do que matemática. Nisso eu vou ter que concordar com ele. Olha aí, depende da música. Depende da música. Atacar Star Wars to Heaven aí não dá, não para com isso. É muito legal. Esse filme é muito, muito engraçado. Primeiro pro Jack Black. O cara é mito por si, né? O cara é foda. Mas, mais do que isso, ele, a figura do professor dele é justamente isso. Que, tipo, também entra, por mais que ele seja fuleiro, também entra naquela coisa de ver o que os alunos dele querem, ver o que os alunos deles precisam. E eu acho que, assim, algumas coisas que ele fala nesse filme são muito legais. Por exemplo, tem a menina gordinha que é, quando teve uma, eles estavam querendo participar de um show e tudo mais, e tinha uma menina que ele tinha dividido a sala em times, né, e cada pessoa tinha uma função. Aí tinha uma menina que era um pouco mais gordinha, e ele falou assim, ah, você vai ser tipo segurança, isso. Só que aí depois ela chamou ele de canto e falou assim, não, eu quero cantar. Aí ele disse, ah, beleza, deixa eu escutar você cantando. Aí ela, tipo, baixou uma Beyoncé nela, e ela cantou absurdamente bem. Aí ele falou, mas por que você não participou antes? Quando eu tava procurando. Aí ela falou que tinha vergonha porque ela era acima do peso. Ele falou assim, é, e daí? Mas você manda bem. Olha só, sabe quem mais que é acima do peso? Sou eu. Aí ele apontou pra si mesmo. Assim, apesar de o filme ser essencialmente uma comédia, ele tem algumas mensagens que são muito boas. Também de buscar os próprios talentos, de, sabe, querer fazer diferente, querer mostrar que você consegue fazer algo diferente do que esperam de você. É um filme muito, muito, muito legal. E assim, e a trilha sonora dele é espetacular. As músicas escolhidas como referências, até as músicas próprias do filme, o tema, a música que eles compuseram pro festival é muito boa, cara. Aquela música é muito foda. É assim, se você gosta de rock, veja esse filme. Você vai gostar pra caramba. Se você não gosta de rock, veja esse filme. Também. Se você gosta do Jack Black, então assista mais ainda esse filme. Eu acho que se você gosta do Jack Black, as chances são de você já ter visto esse filme pelo menos duas vezes. Ah, com certeza, né? E o pessoal já resumiu tudo, né? Tem essa figura maravilhosa do Jack Black e ele tá azucrinando a vida escolar. E tem umas ótimas mensagens de não fique preso às regras também. Se divirta, de uma certa forma. Não que a gente leve isso pro conselho escolar pra fazer isso que ele quer, mas... É, eu acho que assim... A gente, é uma diversão. A gente tem que tomar cuidado também, que assim, por favor, crianças, não se passem por professores, tá? Especialmente se vocês estão achando que vocês vão ganhar dinheiro sendo professor, menos ainda. Vai, sei lá, ser padeiro, alguma coisa assim, porque na boa. Caramba, o padeiro ganha mais que o professor. Ganha. Meu Deus. Facilmente. Nossa. Não é difícil. Não é difícil. Caramba. Olha só, continuando o assunto, um filme que eu queria puxar, e foi um filme que eu vi recentemente por causa desse podcast, e eu gostei bastante. E é um filme muito recomendado também pela parte de licenciatura também. Sim. Que é Entre os Muros da Escola. Não é, mas aurait lumière forcément, mais c'est un peu dur en quatrième. Mais Walter, quatrième. Voilà, il y a un peu des bruits qui courent, que tu les avais insultés pendant le cours. Comment ça, tu lis pas? Pas envie de lire. Mais je m'en fous que t'as pas envie de lire, moi. Bon, Esmeralda, tu fais la grève du travail comme ta voisine ou tu veux bien... Avec très très grand plaisir. Ele é um filme francês, pra começar. É o seguinte, ó. Esse filme fala de uma escola em Paris. Ele fala de um professor, né? Que ele é professor de francês. E ele enfrenta a dura realidade, né? Da escola. Não tem essa coisa bonita, essa coisa de identificação, essa coisa de ideal, né? A história de Hollywood, de que um professor ele vai fazer a diferença na sala e os alunos vão mudar de comportamento por causa disso. Não. Não. Ele apresenta a dura e crua realidade de uma escola. Com seus conselhos escolares, esses departamentos tudo aí, os professores professores algumas vezes ficando estressados, bravos demais com os alunos, alunos sendo expulsos, alunos mal educados, e o professor ainda tentando falar com os alunos e tentando fazer uma diferença. Exato. Na vida. Além de tudo, esse filme também mostra algumas coisas, como que a realidade externa influencia. Por exemplo, tem um aluno que eles mostram no filme que ele tá pra ser deportado porque a família dele tá ilegal, e ele, apesar de ele ser um aluno bom, por mais que a escola tente manter ele lá, eles simplesmente não conseguem, porque mostra que tem muita coisa que tá além do que é capaz de fazer. Além dos muros. Isso. Esse filme, a gente tinha falado no começo que são vários filmes que são recomendados pros professores assistirem quando estão na faculdade, nas aulas de licenciatura. Esse foi um dos filmes que eu vi numa aula de licenciatura. Ele me marcou muito porque, assim, eu acho que entre os filmes que a gente falou, é o que tem o tom mais pessimista. Mas ele é um filme que, assim, mostra bem a realidade que tá mostrada naquele filme. Claro, guardadas as devidas proporções, já que a gente tá falando de Pão de França, né? E eles têm o problema da imigração ilegal, eles têm outros problemas que a gente aqui não tem. Mas não quer dizer que a gente não compartilhe de muita coisa e que a gente não tenha que enfrentar desafios muito parecidos. Eu gosto muito desse filme também, eu gosto do choque de realidade que ele traz. Eu gosto do contraste que ele dá em relação aos outros que a gente falou aqui, porque os outros são bem felizes. Eu acho que deu pra perceber que vários filmes que a gente falou aqui, eles têm um final bem, bem feliz. Mas esse é legal porque mostra o outro lado e a gente mostra que, apesar de tudo, não quer dizer que pra gente poder fazer pouco, não quer dizer que a gente não possa fazer nada. E acho que eu posso seguir pro próximo já? Pode. E ainda nessa linha, eu acho que a gente pode falar de um outro filme que eu também tive a chance de ver em sala, que é o A Língua das Mariposas. No sé si ustedes se habrán dado cuenta, pero se acerca la primavera. De modo que en cuanto el tiempo se asiente un poco, la clase de historia natural la daremos en el campo. ¿A ustedes les gusta la naturaleza? Ya. No se han detenido a mirarla. La naturaleza, amigos míos, es el espectáculo más sorprendente que puede mirar el hombre. ¿Saben que las hormigas tienen rebaños de ganado que les proporcionan leche y azúcar? ¿Saben que algunas arañas inventaron el submarino hace millones de años? ¿Saben que las mariposas tienen lengua? ¡Arriba, España! Cuando uno se muere o no se muere. ¿Y usted qué piensa? Yo tengo miedo. A Língua das Mariposas é um filme espanhol. Ele já se passa numa outra época, que ele se passa nas vésperas da Guerra Civil Espanhola. Conta a história de um menino que ele tinha muito medo dos professores. E ele, com 7 anos, ele começou a ir pra escola. E o filme trata disso. Trata dos desafios que ele vai enfrentando. Trata como é a vida na escola sob o ponto de vista de uma criança de 7 anos. E assim, todo mundo colocava muito medo, porque na época os professores batiam nos alunos e blá blá blá. Só que o professor com quem ele se deparou, o Dom Gregório, ele era um senhor que estava quase se aposentando, e a forma que ele agia era completamente diferente de tudo que todo mundo pensava. A forma como ele agia era muito mais humana, e ele não ficava preso às salas, ele não batia nos alunos, ele não agredia os alunos. O que ele fazia era só... ele levava os alunos para aprender no campo, ele mostrava as coisas para os alunos. Isso me chamou muita atenção. Mas por que eu falei que o filme se passava na época da Guerra Civil Espanhola? Porque isso é uma coisa que acontece no background, mas ela continua voltando o tempo todo. Aquele medo que as pessoas tinham dos comunistas, o perigo que foi quando a ditadura do Franco estava prestes a começar. É um filme que realmente, isso aparece, isso tem um impacto inclusive pro final. Eu não vou dar spoilers do filme por razões óbvias, mas é um filme, o tom dele é muito legal, por ele falar de como é, o que é a escola pra uma criança, como ela vê isso e como ela cresce dentro desse meio. É muito legal, é muito bom. É um filme um pouquinho mais antigo, não é tão fácil de achar quanto os outros, apesar de ele ter sido lançado no Brasil. Ele é um filme que dá um pouquinho mais de trabalho de encontrar, mas é um filme que vale a pena. Então, esse filme eu não vi, né, mas a sinopse eu achei maneira, né, pelo que você falou, né? Ainda mais o conceito, né, de que você tá numa época guerra, ou pré-guerra, né? Pré-guerra civil. Então, e mostrar como tem as mudanças, né, no dia a dia, mas como o professor ainda tem que ter aquela função de educador, né? Sim. Em todo caso. Não importa os meios, as condições, a educação ainda tem que continuar, de um jeito ou de outro. Mas assim, eu também, o final dele é, também é um final bem pessimista, eu acho, porque, como eu disse, ele se passa as portas da guerra, então, obviamente, a guerra numa hora ela estoura. O menino em si não é parte dela, mas como é uma comunidade rural, o impacto volta lá. É um filme muito bom. A posição histórica em que a história tá, A história do filme se passa, é muito interessante também, a escolha de cenário. E o nome tem um motivo. O nome A Língua das Mariposas é devido a uma cena em que o professor leva os alunos pro campo, assim, pra mostrar, e ele explica como que é a língua das mariposas, e o Moncho, que é o personagem principal, ele vai pegando essas curiosidades que o professor vai falando, e ele vai repetindo. É muito legal. É o que dá delicadeza do filme. Ah, então, vale a recomendação pra esse filme, galera. Sim. Vai lá, Jim, uma recomendação aí. O meu filme é O Treino para a Vida. Conhecido como Coach Carter também. Between surviving alone. This is basketball, man. These boys are student athletes. Student comes first. Come on. And standing together. If one man struggles, the entire team struggles. We have an incredible gift up here. Do you realize what an opportunity that is for you to get out of here? All you gotta do is have the drink. Cause I just bought that big white crib right there. My wife Beyonce barbecue with her G-strings on. I said dream, not hallucinate. Gentlemen, we have 6 players failing at least one class. We have failed each other. You put a lock on the gym and forced them to meet you in the library. Coach Carter has taken the lockout to the next level by canceling last night's game, making it their first loss of the season. Coach thinks I can play college ball. I'm gonna do that and raise a baby. What are you saying? You went out? I see no changes. Basketball's the only thing that these boys have got. Now, are we gonna let Carter come in here and take that away from them? You're gonna get through this. Paramount Pictures and MTV Films present. What do I gotta do to play? Whatever you want me to do, I'll do it. One player triumphs, we all triumph, right? Woo! We're gonna finish what you started, sir. Samuel L. Jackson, Rob Brown, Ashanti. I came to coach basketball players and you became students. I came to teach boys and you became men. This is our time! Coach Carter. Time for us as a people to start making some change. Hey, all the way back from the 213-310. Cross to the 313-44. Back to the 718, nigga. Na verdade é o Coach Carter tracinho Um Treino para a Vida. Aham. Que é com o Samuel Jackson, é isso mesmo? Sim. Onde ele faz um professor de educação física. Que aqui no nosso lado do mundo. Nosso lado do mundo não. Caraca, aqui na nossa sociedade brasileira, não quer dizer porra nenhuma, quase, mas daí ele é um nome bate. Mas como ele é o professor de educação física, muitas coisas dependem dele, porque lá o filme se acontece nos Estados Unidos, e nos Estados Unidos, uma pessoa fazer educação física, praticar educação física é uma coisa extremamente importante. Por quê? Porque lá nos Estados Unidos não existe faculdade privada. É pública? Isso, não existe faculdade pública. Todas as faculdades lá são privadas. Uhum, então, tipo, isso. Se você quer fazer faculdade, você vai ter que pagar pela faculdade nos Estados Unidos. É. Você não tem muita saída em relação a isso. Mas tem as bolsas de estudo. Exatamente, tem as bolsas de estudos. Que, até onde eu sei, se você fizer esporte, vamos supor assim, você fez esporte todos os anos, desde que você tá, sabe, todo o fundamental inteiro e o médio inteiro, você já tem no mínimo aí uns 15% de desconto. Só de ter feito esporte, não precisa ser o melhor. Por isso que nos Estados Unidos é tão importante você ter esse lance do esporte. É importante, então. Por causa disso, acaba gerando pessoas muito interessadas, porque é uma coisa que pode influenciar a vida toda de uma pessoa. Claro, e torna a pessoa mais competitiva também, não só para o ambiente esportivo, para o ambiente de trabalho, né? Exatamente, esse professor ele foi contratado justamente para quê? Porque se você ganhar campeonatos nesses esportes, você vai ter mais notoriedade e vai ser melhor para os alunos. Por isso tem toda essa pressão, e ele foi contratado justamente para ajudar os alunos a serem melhores, o time ser um time melhor. E o que ele vira e fala? Ele vira e fala o seguinte: ah, beleza, eu vou fazer isso, mas os alunos vão ter que seguir algumas regras. E logo no primeiro dia ele chega com um contrato falando: ó, para você participar, fazer esporte e tal, você tem que seguir essas regras aqui, que uma delas é você ter que ir bem nos estudos, e não sei o que, não sei o que, não sei o que. E se vocês não cumprirem essas regras, vão ter consequências. E é justamente sobre isso que está o filme. Esses alunos, eles acabam sofrendo a consequência, porque não são todos que vão bem. Uma boa parte do filme é justamente focado nisso. O professor tem que passar uma lição de vida para eles, que tem até uma fala muito legal que é assim, do filme. É, vamos colocar a palavra aluno esportista, não vamos inverter a palavra, a expressão aluno esportista, porque antes de ser esportista, ele é um aluno. Eu queria falar que esse filme é baseado em fatos reais, primeiro ponto, ele é muito legal. Ele mostra, então, a ideia de que você pode arriscar no esporte. Arrisque bastante, né? Mas você tem que ter um porto seguro. O porto seguro é que você tem que estudar. Estudar para conseguir entrar em uma faculdade. Afinal, não é todo mundo que está praticando esporte que vai se tornar um profissional no esporte. Ou vai conseguir uma boa bolsa esportiva, né? Para entrar numa faculdade. Tem que entrar com méritos. E para entrar com mérito, só estudando mesmo. Aumentar as notas. Então é o seguinte, cara, se sua nota estiver muito ruim, você pode não ser ninguém na vida. Aí que tá. Então é isso que eu quero botar importância acima de tudo. Esporte legal, é bom, mas estude. Estude, tire notas altas, tire coisas boas, se garanta. Isso que ele mostra. E ele vai contra todo mundo, contra a comunidade, que quer assim, poxa, mas eles estão ganhando o campeonato. Sim, mas as notas deles estão muito baixas. Então o que, que eles serão na vida? Serão esportistas? Mas não é sempre que ele vai conseguir uma chance no esporte. É, não é todo mundo, né? Porque é uma coisa extremamente competitiva. Então, aí que tá. Você tá arriscando numa coisa que você não tem a garantia, né, de que você vai conseguir algo. Não, e não é só isso. Não é só isso, Sage. Também tem aquela parada. Ah, vai que o cara conseguiu e, sei lá, sofreu um acidente no joelho. Então, também. O que, que ele vai ser depois? Sei lá, qualquer coisa assim. E aí, o que vai acontecer depois? Então, isso que ele quer mostrar pros alunos. Olha só. Estude antes de mais nada. Entrem na faculdade. Sejam alguém também. Vocês vão voltar pro esporte, sim. Mas primeiro vocês têm que melhorar, né? Suas notas. Eu tô pensando no futuro de vocês. Antes de mais nada. Não nesse momento de que a comunidade tá pouco se lixando pra vocês. Eles só querem os títulos, né, de campeões esportivos. Isso que eles querem. E acho que eles estão pensando em vocês como alunos, como pessoas, como o futuro de cada um? Não. Não estão, não estão. E esse foi meu filme. E esse é um ótimo filme também, eu recomendo bastante, viu? É muito legal. E com um puta ator, Samuel Jackson. Bom, pra fechar, eu queria falar de um filme que eu adoro. Eu curti muito. Eu já falei desse filme no podcast de filmes que nos marcaram. Eu não sei se o Jim vai se lembrar desse filme que eu já tinha comentado. O filme é chamado Mr. Holland, Adorável Professor. Your first day as a teacher, Mr. Holland. Excited? Nervous. Academy Award winner and 1995 Academy Award nominee, Richard Dreyfuss, stars in the movie critics are calling one of the year's 10 best pictures. What kind of music do you like to listen to? Rock and roll. It's the powerful story of the hope one man inspired. It has come to my attention that you are teaching the students rock and roll. I will use anything if I think it'll help teach a student to love music. The challenges he faced. There's something wrong with Cole. I don't think he can hear. And the dreams he chased. If you have the passion, then you ought to do what you want to do. You care more about teaching other people than you do about me. Of all the lives he changed, I would like to dedicate this song to my son. The one he changed the most was his own. Siskel and Ebert give it two thumbs up. Richard Dreyfuss, Mr. Holland's Opus, rated PG. Ah, só que eu lembro, cara. Eu te prestei meu DVD, né, Odinho? Foi, eu devolvi, né? Não, acho que não lembro desse devolvido, mas enfim. Depois veio no armário, se não devolveu, eu tenho que procurar aqui nas coisas. Mas é o seguinte, eu adoro esse filme, é um filme muito cativante, de fato. Tem um ator que eu adoro, o Richard Dreyfuss, e a mensagem é muito legal. E o final, eu chorei pra caramba vendo esse final também, né? Mr. Holland, adorava o professor. Porque a ideia, basicamente, ele fala assim, ele fala de uma pessoa que ele não queria ser professor, só que ele acabou tendo que continuar na profissão sendo professor por causa de problemas financeiros que foram surgindo na vida, no dia a dia. E quando ele se vê depois assim, ele já tá encerrando a carreira dele como professor, tendo que ser obrigado a se aposentar de uma certa forma. E quando ele vai ver, ele pensa assim que a vida dele não fez diferença nenhuma sendo um professor e tal, né? Então, a ideia de que ele assim, eu sou um professor, eu fiz a minha profissão, eu fiz o meu dever, não gostava disso, não tinha amor pra isso, mas eu tinha que continuar por causa que o mundo não é perfeito, né? E eu tenho que seguir assim, né? Eu tenho problemas, eu tenho despesas, eu tenho um filho que nasceu também, eu tenho que pagar muitas coisas, eu tinha um sonho assim de ser um grande compositor, né? Porque ele é um professor de música, mas eu tive que deixar esse sonho tudo de lado, né? Porque a realidade é dura. E quando você vai ver, realmente você vai ver que o cara, ele fez uma grande diferença no mundo, pelo menos para aqueles alunos. E assim, isso culmina num final muito bom, muito excelente, que eu não vou falar. Na verdade, eu já falei naquele podcast lá, mas é o seguinte. filmes marcantes, gente. Filmes marcantes, ouçam. Muito legal. E é o seguinte, é uma história muito comovente, muito tocante. Já disse de um cara que eu adoro também. E quando eu fui ver a primeira vez dele, cara, eu vi esse filme na década de 90, eu acho, assim. Cara, e foi amor à primeira vista com esse filme. A história dele, a mensagem que ele quer passar, a ideia é muito triste no finalzinho, quando eu chorei, mas que é muito... faz sentido. Faz muito sentido, né? Aquela coisa idealizada, como eu já disse, né? De Hollywood. De que tem uma pessoa que faz a diferença. Tão diferença que você pensa assim, uma pessoa assim que na escola parecia destinada a fracasso, e no final ela consegue um sucesso absurdo. Tudo graças a essa pessoa que motivou ela naquele momento de dificuldade. E eu acho que é por isso que eu tenho que assistir Mr. Holland, Meu Adorável Professor. É um filme marcante pra mim, é um filme que tem que ser falado e citado nesse podcast. É lindo, muito bom. Bom, galera, acho que a gente já falou bastante, né? Essa gravação ficou um pouco longa, apesar que eu acho que vai dar pra cortar muita coisa. Mas enfim, tem um monte de outros filmes de professores. Tem um monte mesmo. A gente não é exatamente um podcast de cinema, né? Ou a gente não é crítico de cinema, então a gente não viu tantos filmes assim. Mas com certeza tem aqueles mais undergrounds, ou aqueles mais específicos também, que com certeza alguém já viu. Então comentem, mandem e-mail, falem sobre alguns filmes de professores que vocês também recomendam. Com tudo isso, então, vamos para as considerações finais desse podcast aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, pelo menos das indicações que a gente já deu. Algumas coisas assim positivas, outras coisas mais realistas, mais duras, mas que eu acho que vale a pena a recomendação de todos esses filmes que a gente falou. Então, para as considerações finais, quem quer começar aí? Dri. Esse tema, para mim, é um tema muito especial, porque todos esses filmes que a gente falou aqui e outros que não foram citados, eles foram muito importantes para minha vida, sabe? Muito importantes para minha escolha, muito importantes para até como uma inspiração, porque, sabe, é uma profissão foda. Foda em que sentido? Não quero que pareça vitimismo nem nada, mas é uma profissão difícil, é uma profissão foda. Uh-huh. Só que às vezes você vê que você não tá... Quando vem um filme desse e toca as pessoas, você vê, poxa, então quer dizer que de uma forma ou de outra, o que a gente faz tem importância e são coisas que a gente, são lições que a gente leva pra vida, sabe? Como eu falei quando eu tava falando Sociedade dos Poetas Mortos. Esse tipo de exemplo, esse tipo de papel que a gente quer realizar pras pessoas e quem sabe a gente consiga. Por isso eu tô muito feliz de estar gravando esse cast, tô muito feliz de estar tendo a chance de falar de alguns filmes desse tipo pra vocês. E sério, pra gente, quando eu era aluna, eu vi esses filmes de um jeito. Agora, eu vejo eles de outro, porque realmente o que vocês veem nesses filmes é o que a gente tenta desesperadamente ser. Não posso falar por todos, mas pelo menos é o que eu tento representar mesmo que um pouquinho. Então, a minha consideração final sobre isso é, tirem lições dessas coisas. Quando a gente fala de tirar lição da ficção, as pessoas podem achar que é bobeira, podem achar que, é você perder contato com a realidade, mas não é bem assim. Tirem lições desses filmes porque eles são, podem ajudar você a talvez ver o outro de um jeito diferente e fazer algo pelo outro que você não pensaria em fazer. Acho que a importância deles está aí. Mostrar exemplos, dar inspirações e quem sabe levar alguém a mudar alguma coisa. Olha aí. Quem sabe? E um filme assim pra sua vida, então, vai ser o quê? O Sociedade dos Poetas Mortos? Assim, eu já falei da Sociedade dos Poetas Mortos, acho que não tem nem o que falar mais dele, porque é o filme da minha vida, e é isso. Beleza, vai lá, Jim. Eu acho que vocês mais é tipo assim, eu tô mais aqui, mas porque eu gosto muito de filmes, entendeu? Eu acho que um filme ele tem que, acima de tudo, ser bom. E pra um filme ser bom, o que ajuda bastante é justamente você passar uma mensagem legal, passar uma mensagem boa pra frente, entendeu? Uhum, certo. E passar uma mensagem legal. E antes de tudo isso, então pegar e pensar assim, não, esse filme aqui ele é de professor, não sei o quê. Antes de tudo e considerar essas coisas, eu considero assim, o filme ele tem que ser bom. Normalmente, os filmes de professores, justamente por ter essa pegada um pouco mais realista, eles tentam passar mensagens diferentes do que filmes, por exemplo, sei lá, Transformers. Porra, não tem nada a ver com nada. Você entendeu o que eu quis dizer? Certo. Por isso que eu acho que o filme de professores, eles têm que ter uma pegada um pouco mais diferente, né? Eles têm que ter uma dificuldade você ter filmes realmente bons de professores. Porque, obviamente, tudo que a gente falou aqui, eu, pelo menos os que eu vi, eu achei muito bom. E eu acho que ele é importante justamente pelo que já foi falado, discutido no cast e tal, que pode mostrar um ângulo diferente das coisas. Pode mostrar uma visão diferente, como acontece, entendeu? É você estar do outro lado, porque afinal de contas, nem todos são professores. E é isso. Acho que é isso que eu tenho pra falar de filme, dos filmes de professores. Assistam, e é isso aí. E o filme pra você escolher, pra sua vida? Então, eu pegaria a Sociedade dos Poetas Mortos, mas já foi pego, já foi falado, então eu vou pegar um outro, eu vou pegar esse que eu falei mesmo, por último, que é o... Coach Carter. É, assim, um treino para a vida, que eu achei muito bom essa mensagem, falar que você tem que estar pronto. E é isso. Ah, que legal. Eu queria falar o seguinte, então. A proposta desse podcast, então, a gente falou de filmes de professores, né? Que é um tema que eu gostaria de falar bastante, né? Porque é uma temática que eu gosto, né? Professores, as dificuldades que ele tem, às vezes a dura realidade que é, algumas vezes a inspiração, a ideia, assim, de ter um legado também, né? Uma ideia para a vida. Isso é legal. E mostrar também a ideia dos professores também, né? Que eles têm uns problemas de não serem valorizados como deveriam, esses problemas. Eu acho que foi por isso legal gravar esse podcast. Esse podcast, ele será lançado na semana do Dia dos Professores. Olha aí, que legal. Então, pra dar parabéns a todos os professores, e nós temos ouvintes professores também, de que sim, continua com essa profissão. Ela é muito bonita, ela é muito legal, apesar de ela não ser tão valorizada e ter seus grandes problemas pra lidar com alunos problemáticos. Com pais. Lidar com os conselhos, lidar com todo mundo, funcionários, diretoria também. Mas não desistam, não desistam. Vocês estão fazendo uma contribuição importante para a sociedade. É uma profissão necessária, né? Uma função nobre antes de mais nada. Inclusive, uma curiosidade assim, meio fugindo. Posso sair? Pode. Interromper? É, na China, o único... É na China ou no Japão? Eu não lembro. Japão. É, no Japão, o único cara que não se curva ao imperador é o professor. Olha aí, que... Porque sem professor, não há país. Que beleza, hein? Que coisa bonita. E aqui tem gente que fala que a gente tem que trabalhar por vocação e que por isso não precisa de aumento de salário. Vai tomar no cu. É sério. Não, gente. Aqui eu vou registrar o meu problema. Você professor em São Paulo, você professor de rede pública em São Paulo, aos queridos aí, ser professor de rede pública em São Paulo é complicado porque tem algumas pessoas que governam vocês que acham que a gente tem que trabalhar por vocação e por isso nosso salário de merda é aceitável. Pensem nisso. Só digo isso. Pensem. Só digo assim, Projeto X Podcast não é partidário a ninguém, tá bom? Galera? Não é partidário, então... mas por favor, gente, sério, se vocês quiserem levar alguma coisa em consideração, levem isso, por favor. Não, mas assim, o que vocês falaram, por mais que seja difícil, eu acho que a gente sabe da importância do que faz e é isso que mantém a gente continuando. E vale a pena, às vezes tem umas surpresas, tem umas coisas que acontecem que as pessoas, poxa vida, vale a pena, porque que você vê retorno, você vê que tá vindo alguma coisa boa dali. Então, eu sei que, de alguma forma, a gente tá fazendo uma coisa importante e eu fico feliz. Eu quero acreditar, né, Dri? Eu quero acreditar. Sim. Assim, no caso, não é nem mais um caso só de acreditar, porque eu tô tendo a chance de ver em algumas pessoas. E a gente aprende muito, muito com os alunos, a gente aprende e a gente conhece e a gente cresce. E vendo eles, a gente vê que tá tendo algum retorno, tá tendo alguma mudança. Então, não vale a pena, assim. É isso. Bom, mas eu queria continuar assim, de que esses filmes de professores são muito importantes, como assim, eu já cansei de falar nesse podcast, é causar a fagulha inicial, né? A fagulha, assim, pra que motivar as pessoas a se tornarem professores, ou até achar o gosto de lecionar, sabe? De ser um docente querer fazer uma certa diferença no mundo também. A maioria desses filmes tem mensagens bonitas. Uma pessoa que faz a diferença nesse mundo. O Sociedade dos Poetas Mortos tem isso, o Mr. Holland, meu adorável professor, tem isso também, o Mestre com Carinho tem isso também. Posso lembrar também do Meu Mestre Minha Vida, o filme do Morgan Freeman, que é ótimo. Além da Sala de Aula, também é um filme que é bem pequenininho, mas é ótimo, tipo, bastante. Ou tem aqueles filmes, assim, que são mais, mostram mais uma dura realidade, ou uma realidade um pouco mais distorcida, de como a função do professor, às vezes, pode ser ingrata, ou como eles podem criar confusões também. Não deveriam, né? A Onda, Entre os Muros da Escola tem esses problemas, Mentes Perigosas tem uma dura realidade, né, também mostrada, e por aí vai. Então, por isso que eu queria falar desse podcast, assim, que eu queria gravar bastante, poder discutir bastante sobre isso tudo, discutir sobre um conjunto legal, né, que converge num tema único dos professores, isso que eu acho maneiro de ser dito, e por isso que vale a pena essas indicações. Eu acho que todo mundo tem que ver esses filmes que a gente indicou, deve ter outros também que vocês conhecem, que a gente não pôde falar, tem tantas coisas assim que não dava pra falar realmente. Então assim, se tem alguns filmes bons assim de professores vocês viram, ou por exemplo, vocês estudaram licenciatura, viram em outros cantos, viram em outros lugares, indiquem aqui pro site, mostrem aqui, né, comentem por favor, falem também dos filmes que a gente disse também, comente legal o que você acha de tudo isso, e esperamos que um dia, quem sabe, vocês também queiram ser professores, ou se vocês são professores também, né, mostrem as experiências de vocês e a importância de cada um desses filmes na vida de cada um. Sim. Beleza? E pra fechar, um filme pra escolher, eu não tinha como não escolher esse filme, Mr. Holland, meu adorável professor. Eu tenho um carinho tão grande por esse filme, eu adoro, já falei do ator Richard Dreyfuss, eu adoro aquela história, adoro as dificuldades, e aquele final foi tão tocante, me emocionou pra caramba, eu chorei bastante, acho que ainda choro com esse filme, e eu adoro muito esse filme. Então Então essa é a minha indicação, beleza, galera? E acho que com isso a gente já termina então o nosso podcast, todo mundo já falou. As pessoas que não puderam gravar, é uma pena, aconteceram tantos problemas no dia a dia, por isso só estamos nós três aqui gravando esse podcast. E não é muito comum isso, mas tudo bem. Então, galera, ó, valeu, né, por ouvirem esse podcast. E comentem, escrevam e-mails, curtam na fanpage, curtam nosso Twitter também. E é isso, galera. E valeu. É isso, galera. Beijos. Até mais. Abracem seus professores, tá? Deem bombons pra eles. Sim. E deem uma maçã pra eles e não peçam nota pra eles. Não é isso que é a intenção. Por favor. Essa não é a intenção, tá bom? É. Tá bom, galera. E não chamem seu professor de bananão. Que é isso? Bananão? Quem que chama alguém de bananão? Principalmente isso, sim. Não chamem ninguém de bananão, porque as mães de vocês educaram vocês melhor do que isso. Mas professor, principalmente, não chama de bananão. Bananão? Quem que chama bananão hoje em dia? Caramba. Enfim. Falou, galera. Falou. Falou. Fui. Beijos. Tchau, tchau. Sejam bem-vindos a mais um Caixa de Entrada, aqui é o Seiji, olha o Mano FC de volta aí. Yay, é isso aí. Eu não vou desejar nenhum parabéns pra você, porque você não é criança, então deixa pra lá, né, Feto? Ah, é verdade, feliz dia das crianças daí. Bom, deixa pra lá. Pera, mas eu sou um feto. Hashtag quero presente. Hashtag você tem que nascer antes. Ok. Bom, mas pra quem escuta o nosso podcast, né, por via de agregadores de podcast, via iTunes, via por outros meios também, né, por feed, etc, etc, pra quem quer conhecer o nosso site é o www.projetoxpodcast.com.br. Bom, qualquer crítica, sugestão ou um comentário por e-mail é o contato@projetoxpodcast.com.br. Se você quer nos curtir na nossa fanpage do Facebook, o endereço é facebook.com/projetoxpodcast. E o Twitter, @projetoxpodcast. Recadinhos, nós só temos um recado. O Ferrell começou a escrever uma coluna nova, uma coluna chamada Aplicativo da Semana. Então a intenção dele é escrever toda semana sobre um aplicativo de celular. E aqui ele começou com um aplicativo chamado Duet. Duet, sei lá como se chama isso. É. Então vamos lá, link na postagem, leiam, comentem, por favor, galera. Bom, primeiro e-mail de hoje, do Thiago Santos Dias. Olá, pessoal do Projeto X. Hoje, 6/10, enquanto ouviu sobre a vida de merda, aconteceu algo surreal comigo. Eita. Estava indo a uma entrevista de emprego na minha cidade, Campo Grande. Só tem ônibus. Cheguei no terminal enquanto ouvi a história sobre o ônibus quebrado. Entrei no ônibus que vai em direção ao centro da cidade e com um leve sorriso pensei: seria engraçado se isso acontecesse comigo. Putz, é, faz isso não. É aquela velha história. Não pode ficar pior que isso. Uh-huh. Em algum lugar no submundo, Satã me ouviu e complementou dizendo: é pra já. O ônibus quebrou e logo atrás veio outro que, por estar lotado, não tinha mais espaço para mim. Ixi. Com isso, eu tirei a conclusão: a merda, Lady Murphy, ou como prefiro chamar, é um ser consciente e onipresente, nos viajando a cada segundo, esperando o momento certo de agir. Nunca a subestime. Nesse exato momento, ele deve estar me observando enquanto escrevo este e-mail. É como eu digo, o Murphy é meu amigo. Amigo de todo mundo, uma galera. Tá sempre ali, não larga do seu pé. Eita vida, maldito filho da mãe, cara. Ele só lê. Também gostaria de falar sobre o podcast Madoka. Houve um momento que disseram que não se sabe o porquê de Madoka não ser mais uma Roshoujo. Eu acho que o motivo seria para manter a linha do tempo equilibrada, pois sempre que Omura volta no tempo, já é uma Roshoujo. E queria que deve haver sempre no tempo exato que ela volta uma pessoa como humana e como uma Rou e como a Kemi. Eu não tô entendendo nada. Já volta como uma Roshoujo. Madoka automaticamente tem que ser humana pra nivelar a balança. Eu não entendi nada dessa parte. É, ele fala de um ciclo de tempo, né? Que toda hora que a Homura volta no tempo, já que ela tem essa capacidade, ela volta já como uma Roshoujo, a outra lá tem que voltar como humana, né? É meio maluco, né? É a explicação dele. Ok. Tem um sentido? Tem. Mas esse anime também é muito maluco também, né? Eu não vi, então por isso que eu tô brisando. Ah, tá. Isso explica muita coisa, né? Um abraço e continue seu ótimo Thiago SD. Beleza, ô Thiago. Valeu pelo seu e-mail, cara. E mais sorte da próxima vez. E assim, nunca fica rogando praga, fica pensando nas coisas. Ah, essas coisas acontecerem comigo, seria legal. Eu fiquei curioso. O que aconteceu na entrevista de emprego dele? Eu não sei, mas se o ônibus quebrou e ele não conseguiu entrar no outro ônibus... Ah, será que ele... Eu queria saber o que aconteceu. Ele deve ter dado muitas explicações, né, na hora da entrevista. Ou causado uma péssima impressão. Sei lá, não sei. Bom, o próximo e-mail é do Blackstar, né, que ele começa assim. Yo, Scrumble é com certeza uma das séries mais engraçadas que eu já vi. Sempre que posso, eu reassisto o anime. Pra mim, a cena mais engraçada é a série toda. Eu gosto muito dos episódios em que o Harima vira pescador. E quando eles fazem uma guerra na escola de noite. Ai, muito bom esse episódio. Aquela coisa é nonsense total. Ai, o Harima é o personagem definitivo da vida. Embora Yakumo seja a minha favorita, eu acho que o Harima combina muito mais com a Sautica. Também concordo. É chato saber que muitas pessoas dropam o anime logo no começo, por achar ele meio chato. A minha mãe dropou ele no começo. Pô, mas sua mãe, caramba. Pô, feta. Ela vê anime ocasionalmente. Ai, que coisa. Bom, não posso julgar ninguém, pois fiz o mesmo na primeira vez que assisti o anime. Assisti só os 5 primeiros episódios e parei de ver. Um tempo depois resolvi ler o mangá e vi que fui muito idiota de ter largado o anime. Cara, é muito bom mesmo o anime. Muito bom. Não drop, não drop. Continue assistindo, é excelente. É muito bom, cara. É divertido demais. Por fim, ele termina falando: acho que o próximo cast será sobre a Sociedade dos Poetas Mortos. Também acho que meu chute tá errado. Por hoje é isso e continue com um bom trabalho. Olha, ele tá errado, na verdade. É porque é o seguinte, o podcast é sobre filmes de professores. O Sociedade dos Poetas Mortos foi mencionado, foi falado, logicamente. Mas o podcast em si é sobre falar sobre uma gama de filmes de professores. A gente podia fazer um cast sobre Sociedade dos Poetas Mortos. Eu toparia. Mas a gente já falou bastante nesse podcast, cara. Aí que tá. Perdeu sua vez, o feto. Droga. Ah, bom, valeu então, Blackstar, pelo seu e-mail. Valeu. Bom, continuando aqui, Rafael 93490. Há muito tempo atrás comecei a ver Scrumble, mas parei no episódio 3 por falta de tempo e acabei nunca retornando a ver o anime. Lembro ter achado bem engraçado, mas achei o Karasuma um personagem chato pra caralho. Ele é um pouco. E bem que vocês podiam fazer um podcast sobre a Grande Família, já que terminou esse ano. Ah, como eu falei, acho que na semana passada, né? Acho que não é todo mundo aqui da staff que acompanhou a Grande Família, né? Então, eu não. O pessoal talvez não tenha visto. Cara, quando você virou Grande Família, Feto, você tinha 1 ano de idade, porra, 2 anos. Você não pode falar muita coisa. Exatamente. Ai, que triste. Enfim, né? Mas eu acho que esse podcast talvez não role, mas dá pra rolar alguma coisa sobre algum seriado brasileiro. Quem sabe? Não sei. Tem que ver com a galera. Mas valeu, então, pelo teu e-mail, Rafael. Valeu! O próximo e-mail é da Juliana Xavier da Silva, que ela escreve também. Oi, galera do Projeto X, me chamo Juliana Xavier, tenho 22 anos, residente em Palmas, Tocantins, estudante do curso de letras. Comecei a escutar o podcast de vocês pelo cast de Doramas, que por sinal foi muito divertido. Ele é muito legal mesmo. Daí em diante me tornei uma ouvinte assídua. Sempre espero toda semana e escuto mesmo que não me identifique muito com o tema. Ouvir o cast de vocês salva as horas chatas do serviço doméstico. Lavar louça fica bem mais divertido. Cara, eu concordo. Eu concordo. É justo, sempre que eu vou lavar louça, põe um podcast. Não só lavar louça, ela fazer outras tarefas domésticas também. É, exatamente. Eu faço isso ouvindo podcast. Sim, eu também. Espero que continue assim. Parabéns e muito sucesso. Meu chute sobre o cast da próxima semana é o filme da Sociedade dos Poetas Mortos. Um filme que nunca assisti, mas que é super comentado e está na minha lista. Pois é, como eu disse, não é o Sociedade dos Poetas Mortos. Ele tá no podcast também, a gente falou bastante dele, mas o podcast é sobre filmes de professores. É uma coisa mais ampla, beleza? Mas assim, valeu então, Juliana. Obrigado pelo teu e-mail. Próximo e-mail gigantão. Sim, gigante. Do Bruno Leonardo. E aí, peixisteiros? Peixisteiros? Eu gostei desse termo. Achei divertido. Tá bom, né? Sou Bruno Leonardo, 21 anos, de Goiás, estudante de análise e desenvolvimento de sistemas. Ando acompanhando o trabalho de vocês há um tempo, mas como estou bem atrasado nos casts, não tinha mandado nenhum até então. Gosto muito do trabalho de vocês. O site de vocês é muito bem feito e os assuntos dos casts são sempre interessantes. Ao contrário de outros podcasts que eu acompanho, como 99 Vidas ou Nerd, que eu nem sempre curto o tema, o de vocês é sempre interessante. Olha só. Que bom, hein? Como eu disse, estou bem atrasado, no cast 66 atualmente. Não vou procurar mandar um e-mail mais atemporal possível. E muito grande, já devem ter percebido. Apesar disso, vou fugir um pouco da atemporalidade que eu disse antes. Em anexo vai um boneco do Churato, que eu tenho desde criança. Se eu não me engano, o Rosas disse que tinha um parecido no cast Nostalgia de Infância 2. há quase um ano atrás. LOL, saber se era parecido com esse. Ele também é de borracha e se divide na cintura, por algum motivo. Além desse, tem um daqueles robôs verdes que voam, o Inspector. Eu não lembro o nome agora. Desculpa a falta de qualidade da imagem, meu celular é uma merda. Como disse, não acompanho vocês semanalmente, por isso não chutaria o próximo cast. Na verdade, nem sei se vocês ainda fazem isso, né? Como pedido de cast, gostaria muito que vocês fizessem especial sobre videogames portáteis. Aí! Seja só os da Nintendo, que daria um cast bem da hora, ou só o do PSP, que pra mim é o videogame da minha vida. Peço esse tipo de cast, porque depois que descobri os videogames portáteis, minha vida nunca mais foi a mesma. Hoje em dia, não consigo sentar na frente de uma TV e jogar. Apesar do meu primeiro portátil ter sido DS há uns 2 anos atrás. Olha, não prometo nada, mas pode vir uma surpresa aí pra você. Olha aí. Será? Não vou dar mais nenhum spoiler também. Aguarde. Fico suspenso no ar. Abraços e desculpe o e-mail gigante, apesar que seria da hora vocês lerem ele no cast. Quando eu alcançar vocês, eu mando e-mail semanalmente. Opa. Espero que o e-mail seja pelo menos bem escrito, senão vai ser uma tortura ler isso tudo. Ah, tá bem escrito, na verdade. Foi bonitinho. Ainda mais se for comparar com que alguns que a gente recebe. Puxa vida. Valeu também, o Bruno Leonardo, pelo seu e-mail. E, ó, como eu disse, aguardem surpresas, né? Acho que você vai gostar. Valeu, Bruno. Último e-mail é do Cláudio Dragão Dourado. Ele se apresenta assim. Cláudio Dragão Dourado, 29 anos, por pouco tempo, Barueri, São Paulo, programador, empreendedor, podcaster do Omega Cast, poeta nas horas vagas. Que coisa, hein? Olá, PXP Casters. Ótimo cast. Não conheci esse anime, vai pra lista. Achei mega interessante. Sim, Skurama é muito bom mesmo. Eu recomendo sempre. Mas vamos às dicas. Bom, escola. Escola é um lugar interessante onde diversos eventos da vida ocorrem. E onde conhecemos alguns professores, onde alguns admiramos e outros odiamos. Agora, Robin Williams, grande ator, se foi precocemente, foi um grande professor no filmaço Sociedade dos Poetas Mortos, onde se dedica ao mestre com carinho, um excelente filme, assim como estrelado pelo Sidney Poitier. Então, meus palpites para o próximo podcast são professores, ou professores que nos inspiraram, ou filmes de professores. Ômega abraços. Olha aí, ele acertou, tá vendo só? Ele entendeu a dica, né? Sim, porque o podcast é sobre filmes de professores, sim. Ainda bem que ele entendeu, olha aí que beleza. É, alguns entenderam, a maioria achou que era da Sociedade dos Poetas Mortos mesmo. É, então, mas não era. Bom, de qualquer jeito, valeu, Cláudio Dragão Dourado, pelo seu e-mail. Valeu, Ômega abraço. Sim, Ômega PXP abraços, né? Bom, agora o Ômega PXP abraço dos comentaristas da semana. Rafael Taira, o Eduardo Maciel, Pandaman, Jonathan da Silva, Lucas Santana e a Juliana Xavier da Silva. Sim, valeu, galerinha, então, por ter comentado no podcast da semana passada. E pra fechar, falaram então das dicas. As dicas da semana passada, que foram Robin Williams, Sidney Poitier e escola. Escola, a princípio, por causa dos filmes de professores, tudo acontece em uma escola. Agora, Robin Williams e Sidney Poitier, os dois são grandes atores e os dois fizeram dois filmes fantásticos de professores. O Robin Williams fez Sociedade dos Poetas Mortos e o Sidney Poitier fez Ao Mestre com Carinho. Por isso que não dava pra ser só um podcast sobre Sociedade dos Poetas Mortos, porque tem o Sidney Poitier na dica, né? Que ele não fez o Sociedade dos Poetas Mortos. Ele fez o Ao Mestre com Carinho. Filmaço. Recomendadíssimo. E as dicas da próxima semana, acho que tá um pouco complicado, talvez. Não, pra quem conhece a gente, vai conseguir manjar. Vai entender de cara. Bom, as dicas são 83, 104 e DC. Pois é. Isso. Bom, galera, ó, o ciclo já tá terminando, ó. E vocês fiquem de olho, então, pro próximo podcast da semana que vem, beleza? Isso aí. Então, valeu, galera. Abraço. Até semana que vem. Fui. Até semana que vem.